paz, a mais doce eu puder desfrutar. Se dor mais forte sofrer, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assole o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar das aflições, que feliz.